Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você! Olá meus amigos e minhas amigas do rádio! Nós estamos chegando mais uma vez, graças a Deus, é mais um encontro de amigos. É o Edgar de Souza que chega para mais um Central da Biografia, sempre homenageando um grande nome da nossa música. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos trazer Gilberto e Gilmar. Aliás, um grande número de pedidos no Facebook fez com que nós fizéssemos aí o Central da Biografia com Gilberto e Gilmar. Começando então agora o Central da Biografia com Gilberto e Gilmar, a gente destaca que eles nasceram na cidade de Rinópolis, região de Tupã, no interior de São Paulo. Ainda crianças, Gilberto e Gilmar mudaram com a família para a capital paulista. Na época, Gilberto tinha 9 anos e Gilmar 8. A paixão pela música motivou esses irmãos a formarem dupla na infância, ganhando o incentivo do senhor Joaquim Gomes de Almeida, o seu pai. A primeira apresentação em público de Gilberto e Gilmar foi em um concurso de violeiros, promovido pela Rádio Oswaldo Cruz, no interior do estado de São Paulo. Morando na capital paulista, conseguiram o primeiro lugar em um concurso promovido pela Rádio Clube de Santo André. Iniciaram a carreira participando como calouros do programa de Silvio Santos em 1969, na antiga emissora TV Paulista, hoje Rede Globo de Televisão. No ano seguinte, foram convidados pela dupla Tonico e Tinoco para fazer parte da gravação do disco 26 Anos de Glória. Nesse disco, Gilberto e Gilmar gravaram duas músicas e também fizeram o papel de Tonico e Tinoco quando eram crianças. Na época, faziam apresentações em circo, cantando e dramas, ou seja, o estilo teatro mambembe. Gilberto e Gilmar no Central da Biografia. Vamos com música! Ouço tocar a canção e já começo então a Central da Biografia. Central da Biografia. apresentação, Edgar de Souza. Estamos de volta à Central da Biografia com Gilberto Gilmar. A gente destaca que em 1981, Gilberto, que fazia a segunda voz, passou a fazer primeira voz da dupla. E assim, logo gravaram o disco Assino com X, que é uma de minhas prediletas e que foi sucesso em todo o Brasil, onde a dupla recebeu o primeiro disco de ouro. Vamos com música, Gilberto e Gilmar, no Central da Biografia. A embola do meio de campo, dois no canto de canto, você e o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando burro e ponta de faca. A embola do meio de campo, dois no canto de canto, sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando muro e ponta de faca. Eu tava filmando ela e ela ligada em mim. A gente estava no quase, mas o quase teve fim. Tava quase tudo certo, ela já tinha dito sim. Quase fui dono daquele corpinho de manequim, mas passou uma BMW, levou ela de mim. Tá embolado no meio de canto, dois no canto de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando muro e ponta de faca. Me casei, dei uma festa, convidei toda a cidade. Queria que todos vissem a minha felicidade. A gente estava feliz, trocando amor e carinho. Pra nossa lua de mel, tava tudo arrumadinho. E no final a minha noiva se mandou com o padrinho. Tem bola do meio de canto, dois no gado de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando muro e ponta de faca. Tem bola do meio de canto, dois no gado de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando burro em ponta de faca. Tá embolado no meio de campo, dois no canto de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando burro em ponta de faca. Tá embolado no meio de campo, dois no canto de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando muro em ponta de faca. Era uma sexta-feira 13, fui na festa de peão. Conheci uma morena, balançou meu coração. Pra ganhar os seus carinhos pra ela eu menti. Falei que montava em boi e ajeitaram pra mim. Só depois de 15 dias acordei na UTI. Tá embolado no meio de campo, dois no canto de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando muro em ponta de faca. Eu tava desiludido, o amor tava fechado, mas pintou uma loira e eu fiquei apaixonado. Com ela pros curinhos, sem saber qual o seu nome. Entre beijos e abraços, ela quase me consome. Mas quando levei a mão, vi que o bicho era homem. Embolado no meio de campo, dois no canto de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando muro em ponta de faca. Embolado no meio de campo, dois no canto de canto. Tô sem o pau na mão, enfrentando a vaca brava, batendo a cara contra o muro e dando muro em ponta de faca. Central da Biografia. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso. Jogo tudo pro alto, se você ficar comigo. Te mande teu endereço, que te visitar eu vou. Se tá me querendo, diga, porque na sua eu já tô. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Só pra você, eu tô de faróis ligado. Faz tempo que te tentei, eu preciso trocar o óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar o óleo, tô com os meus pneus bem cheios. faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei. Eu preciso trocar óleo, tô com os meus pneus bem cheios. Central da Biografia. Capa de revista exposta na banca pra todos verem. E à tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu queimado de sol, conhecido meu, há tempos atrás me pertenceu, como eu era feliz. Pois é. Revista exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite ela me vergonha, luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, de todo lado seu corpo é mostrado, sem censura, fotografado. Como é Central da Biografia. E se o mundo revirar, nós agarramos nos barrancos. Se o carro enguiçar, nós arranca ele no tranco. Se o dinheiro acabar, nós levanta mais no banco. Mas só não pode acabar com doido por mulher, mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Se a careca aumentar, nós arranja uma peruca. Se o meu time não ganhar, no juiz nós põe a culpa. Se a vida amargar, nós adoça com açúcar. Mas só não pode acabar com as mulher. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Mas só não vive sem mulher, mas é doido por mulher. Se a canoa afundar, machado. Se o chuveiro me esquentar, nós toma banho gelado. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Se o alicate não arranca, nós arranca com o dente. Se a inflação aumentar, nós derruba o presidente. Se a patroa esfriar, nós arranja outra mais quente. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Se o capeta aparecer, nós reza uma Ave Maria. Se a reza não valer, nós dispara na comida. Se as pernas endurecer, nós enfrenta ele na briga. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vive sem mulher, nós é doido por mulher. Bem, meus amigos e minhas amigas do rádio, final da primeira meia hora do Central da Biografia de hoje. Daqui a pouquinho, este negão volta destacando muito mais pra você, tá bom? Aguenta aí, eu volto já. De volta, meus amigos e minhas amigas do rádio, Gilberto e Gilmar. Hoje, entre discos e CDs, a dupla tem 26 lançamentos aproximadamente. Ao longo da carreira, receberam 4 discos de platina e 5 de ouro. É um Central da Biografia muito especial. Gilberto e Gilmar e músicas marcantes desta dupla fantástica. Você não importa como estou. Como uma bala em minha vida passou, mas deixou a marca de uma grande dor. Você foi. Yeah. Central da Biografia. Teu calor já não aquece o nosso lar. Teu cantinho em nosso leito está vazio, e a saudade ocupou teu lugar. Ao meu lado ainda está teu travesseiro, vejo a fronha com o teu nome bordado. Vai a noite, vem de novo a madrugada. Mais uma noite eu amanheço acordado. E o abajur aceso sobre o criado mudo me faz lembrar de tudo, um mundo de ilusão. Central da Biografia. Igual linha no novelo, feito anha na teia, com chiclete no cabelo, feito nó que não laceia. O amor jogou o laço, o coração caiu na veia. Derramando paixão, é muito amor sem quantia. Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia. No carro, na cama, na rede ou no chão, nosso amor faz folia. Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia. No carro, na cama, na rede ou no chão, nosso amor faz folia. Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia. Igual linha no novelo, feito aranha na teia, com chiclete no cabelo, feito nó que não laceia. O amor jogou um laço, o coração caiu na veia. Feito aranha na teia, com chiclete no cabelo, feito nó que não laceia. O amor jogou o laço, o coração caiu na veia. O desejo acende o fogo e faz a noite virar dia. Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, porque nosso amor tá bem vitaminado e vai gastando energia. Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, porque nosso amor tá bem vitaminado e vai gastando energia. Arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, arrepia, e bolinha no modelo, vem com aranha na telha, com chiclete no cabelo. Que não laceia, o amor jogou um laço, o coração caiu na teia, igual linha no novelo, feito uma aranha na teia, com a chiclete no cabelo, feito uma que não laceia, o amor jogou um laço, o coração caiu na teia, o amor jogou um laço, o coração caiu na teia, o amor jogou um laço. Apresentação, Edgar de Souza. De volta com você, Central da Biografia, Gilberto e Gilmar, por ter uma carreira cheia de sucessos, que a dupla Gilberto e Gilmar foi e é uma das mais importantes para a música sertaneja, fazendo parte da inovação e da evolução deste gênero. Hoje a dupla viaja com sua equipe e banda, capa de revista, fazendo shows pelo país. Shows, música, Gilberto e Gilmar, no Central da Biografia. Central da Biografia. Vamos quebrar, hoje tem festa de rodeio. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar.

demais, ela tem um tempero certo, ela sabe como faz. Humilde demais, ela tem um tempero certo, ela sabe como faz. Vizinha me chama todo dia, na comela, mas seu tempero não me atrai. Eu agradeço e vou logo dizendo, me desculpe, mas eu já comi demais. Comi demais, comi demais, só ela tem o tempero certo, só ela sabe como faz. Comi demais, só ela tem o tempero certo, só ela sabe como faz. Central da biografia. Já consegui quase tudo que sonhei. Enfrentei barreiras, mas foram todas vencidas. Falta você que ainda não conquistei, mas vou lutar pra ter você na minha vida. Olha pra mim, meu amor, olha pra mim. Olha pra mim, quero ser sua paixão. Como tá duro, meu amor, como tá duro. Como tá duro conquistar seu coração. Olha pra mim, meu amor, pra mim, quero ser sua paixão. Como tá duro, meu amor, como tá duro. Como tá duro conquistar seu coração. Apresentação, Edgar de Souza. De volta à grande central da biografia, que delícia, Gilberto e Gilmar. Destacando para você, meus amigos e minhas amigas do rádio, entre os maiores sucessos de Gilberto e Gilmar estão Assino com X, que nós falamos agora há pouco, Música da Saudade, é uma de minhas prediletas, viu gente? E só mais uma vez, tem Maria Tchá Tchá Tchá e Nós Não Vive Sem Mulher, além de Quebrando Tudo e Capa de Revista, e diversas outras músicas de seu repertório. Fala em repertório, músicas, Gilberto e Gilmar, o homenageado de hoje do Central da Biografia. Vamos quebrar tudo! Eu sou falado porque gosto da folia, pra mim tudo

Apresentação, Edgar de Souza. Ah, que pena! Chegamos ao final de mais um Central da Biografia. Hoje foi com os meus amigos Gilberto e Gilmar, tá bom, gente? Eu gostaria aqui de agradecer a você, desejar que você tenha muita saúde e que no próximo Central da Biografia a gente possa se encontrar e se divertir bastante com muita música e muita informação, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo Central da Biografia, se Deus quiser. Tchau, gente!